not amusing. Pensare che come roccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi. Lo sai bene che non devi riconoscerlo, non puoi. E sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me. Come scena su un attore. Per amore hai mai fatto niente solo per amore? Hai sfidato il vento e urlato mai, diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso dietro questa mania che resta solo mia. Per amore hai mai corso senza fiato? Vai, Chico! Epa! Olá, amores! Estamos começando mais um Data Music. Esse é o número 40, Bi. Você acredita que a gente chegou tão longe? Gente, olha só, hein? A gente arrasa. Arrasamos, sim. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba. E estamos aqui, como sempre, na Rádio Sense, em sensecast.org. E o tema de hoje, como vocês já devem ter visto, até pelo nome do episódio, né? É música de novela. Olha só. Arrasou. Coisa que eu adorava muito. Acho que todos nós, né? Muito maravilhoso. Sim. Então hoje a gente vai falar aí sobre temas de novelas, né? Coisas bem maravilhosas que acompanharam a nossa vida. E, Roba, quem quiser comentar sobre o episódio faz o quê? Manda um e-mail pra gente com o título Quem Matou Odete Reutemann pro falecomdatamusic@gmail.com. Arrasou. Ou no Facebook. No Facebook, que é Data Music no Face, com a hashtag Odete Reutemann. Arrasou. Lembrando que o Data Music está disponível também no mixcloud.com/datamusic. E você pode assinar o feed para receber notificações aí no seu agregador de podcasts preferido. Isso. A gente começou com a Zizi Posse, Per Amore, né? E a gente vai falar um pouco agora sobre como surgiram, né, as trilhas de novela, que ainda nos anos 60 aí apareceram na falida, na acabada TV Tupi, mas tiveram o seu boom a partir de 1975 com a trilha de Pecado Capital, grande sucesso da Rede Globo, que é aquela do dinheiro na mão é vendaval, bababá, vendaval. E a Rede Globo é uma das grandes responsáveis pelo sucesso do formato, não só da telenovela no Brasil, mas também das suas trilhas sonoras. Foi a Globo que lançou o formato disco nacional, seguido de disco internacional, por exemplo, sempre com personagens principais ilustrando a capa. Detalhe esse que inclusive influenciava nas vendas, tanto que nunca um vilão ilustrou uma capa de trilha de novela. Uma das poucas grandes exceções desse formato nacional e internacional foi a trilha sonora de Rock Santeiro, de 1985, que a gente está ouvindo aí de fundo. A gravadora da Globo, a Som Livre, deixou de produzir a trilha internacional para lançar um segundo volume da trilha nacional. O primeiro volume vendeu mais de 500.000 de cópias em apenas 3 meses. E, de fato, muita gente deixava de comprar os discos dos artistas para comprar as trilhas das novelas e assim ter acesso a todos os grandes hits do momento. E isso talvez tenha contribuído para a morte do formato compacto, o single, né, no Brasil dos anos 80, né, que foi, dos anos 80, foi o grande pico do formato das trilhas de novela. Elas acabavam virando plataformas de lançamento de novos hits e contribuíram para o sucesso dos programas das paradas de sucesso da Rede Globo, como o Globo de Ouro. E aí muitas músicas eram produzidas sobre encomenda para as novelas, né, como Feijão Maravilha, das Frenéticas, dos anos 70. A música da trilha era associada a um personagem, núcleo de personagens ou situações. Contudo, dos anos 2000 para cá, a coisa mudou um pouco. O brasileiro tem comprado cada vez mais, e o fácil acesso à música no YouTube ou plataforma de streaming, além dos maravilhosos downloads ilegais, torna menos vantajosa a aquisição das trilhas. Além disso, por uma escolha estética, provavelmente decorrente disso, a direção das novelas deixou de lado a ideia de criar tema para personagem. A música simplesmente são inseridas aleatoriamente e podem variar de personagem para personagem. A própria novela em si também tem perdido espaço, não só suas trilhas, e pelo mesmo motivo. TV sob demanda, serviços de streaming como o Netflix e novamente o YouTube ganharam espaços e força aí nos horários antigamente dominados pelos folhetins. Então a gente vai começar ouvindo aí alguns clássicos de novelas dos anos 70 e 80, é isso, Rô? É isso mesmo. Então a gente vai começar aí ouvindo alguns grandes hits dessa época que marcaram aí a história do Brasil, né, da música e da produção cultural no Brasil, né, a associação dessas músicas específicas com suas novelas e personagens. A gente vai começar com a Celi Campelo, com Banho de Lua, que é uma versão da música italiana Tintarela de Luna, e é provavelmente a música mais racista de todos os tempos. Prestem atenção na letra. Vamos lá? Vamos. That Music. Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol, hoje só quero a luz do luar. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Seu luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo. Um banho de lua, numa noite de esplendor. Sinto a força da magia, da magia do amor. É tão bom sonhar contigo. Oh, lua tão quente. Tim, tim, tim, raio de lua. Tim, tim, tim, baixando vem ao mundo. Oh, lua. A cândida lua vem, toma um banho de lua. Fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo. Gabriela, iê, meus camarada. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela, sempre. eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela, sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, é de ser e tal, Gabriela, sempre Gabriela. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, iaiá. E não se entrega, não. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ia, ia, e não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. E vem pro samba, bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. To music. Saints. Assim que o dia amanheceu. Então a gente ouviu aí no começo a Celi Campelo com Banho de Lua, trilha da novela Estúpido Cupido e uma das músicas mais racistas de todos os tempos, né? Gente, eu nunca tinha ouvido com esses ouvidos. Pois é. Fui à praia, tomei um sol, fiquei bem morena, minha mãe ficou puta, então agora eu só tomo banho de lua pra ficar bem branquinha. Caralho. Depois a gente ouviu Gal Costa com Modinha para Gabriela, da novela Gabriela, né? Que na versão original teve aí Sônia Braga como a Gabriela, né, e aquela cena famosíssima dela subindo no telhado pra pegar a pipa dos meninos com a calcinha de fora, não é? Aham. Depois a gente ouviu a abertura de uma das novelas preferidas do Rouba, Luiz Caldas, com Tieta. Sim. E depois Caetano Veloso com Isso Aqui O Que É, da novela Vale Tudo, que é o tema da Raquel, personagem da Regina Duarte, quando ela vendia sanduíche natural na praia. Né? Uhum, isso mesmo, que está sendo reprisado agora no canal Viva, inclusive. Uma história de superação, Raquel vendendo sanduíche na praia. E a Fátima, né, personagem da Glória Pires, puta porque não queria que a mãe desse uma de pobre, sendo que é o que elas eram, né? Exatamente. Você quer comentar sobre Vale Tudo, Bi? Você que é expert em Vale Tudo? Sim. É, eu acho que essa novela é muito foda, né? Inclusive ela tá passando agora, como eu disse. Eu assisti esses dias uns episódios no Now aí da NET do Brasil e tava bem nessa fase da novela em que ela tá vendendo sanduíche na praia e a Odete Roitman fala pra Fátima: Deus me livre, se minha mãe vendesse sanduíche na praia, eu enterrava minha cara na areia, né? Que é um clássico da novela. Essa novela é super atual, né? Do... Eu acho que o momento que o Brasil vivia naquela época é muito parecido com o momento que o Brasil tá vivendo agora. Sim. E, então vale a pena aí dar uma olhadinha pra dar uma entendidinha na coisa. Arrasou. No que a gente pode ser de novo. E essa é minha novela favorita, eu acho, junto de Tieta, né? Tieta é muito foda também. Tieta é um tapa na cara da sociedade brasileira aí. Da sociedade puritana, né? Dos costumes, né? Sim. Da família brasileira tradicional, né? É um tapa na cara, é maravilhosa. Enfim, não vamos alongar muito. Arrasou. Agora a gente vai falar sobre as duas melhores novelas brasileiras de todos os tempos, na minha opinião, né? Sim. Então a gente vai começar falando sobre Top Model, que foi exibida pela Rede Globo entre 18 de setembro de 89 e 4 de maio de 1990, às 19 horas, escrita por Walter Negrão e Antônio Calmon, com colaboração de Vinícius Viana e Rose Causa, com direção de Mário Márcio Bandarra e Fred Confalonieri e direção geral de Roberto Talma. Top Model teve como base Shop Shop, um seriado escrito pelo Antônio Calmon, que teve somente o episódio piloto, exibido em 1988, e eu me lembro disso, e do qual a base de atores foi reunida para a telenovela no ano seguinte. Shop Shop também foi uma espécie de protótipo de Malhação. Então, em Top Model, Duda, Malu Mader, é uma top model de sucesso que é contratada para desfilar os modelos da confecção Covery. Ela então conhece os irmãos donos da marca, os Kundera, o Alex, interpretado pelo Cecil Tirré, que era um yuppie que se apaixona pela Duda, e o Gaspar, o Nuno Leal Maia, que era um ex-hippie surfista quarentão que mora em frente à praia e cuida dos jovens filhos Elvis, Ringo, Jane, Olivia e Lennon. Cada um que ele teve com uma mulher diferente. Apesar do Alex ser apaixonado pela Duda, ela ama o grafiteiro Lucas, o taumaturgo Ferreira, que está no Rio de Janeiro fugindo da polícia paulista por ter se envolvido num crime. Paralelamente ao conflito entre os dois irmãos e a história de amor de Duda e Lucas, Top Model narra também o cotidiano dos adolescentes filhos do Gaspar. Então, eles eram jovens, filhos do divórcio, e lidam com situações como a separação dos pais, primeira menstruação, masturbação e gravidez precoce, vivendo histórias divertidas e emocionantes. Isso. E aí depois Vamp, né, que foi exibida no horário das 19 horas também, pela Rede Globo, entre 15 de julho de 91 e 7 de fevereiro de 92, e foi escrita por Antônio Calmon também, com colaboração de Thiago Santiago, Vinícius Viana, Lilian Garcia e dirigida por Jorge Fernando, Fábio Sabag e Carlos Manga Jr. A vampira roqueira Natasha, interpretada por Cláudio Hanna, chega à Armação dos Anjos para gravar um clipe e é perseguida por Vlad, interpretado por Neila Torraca, do qual quer se livrar. Ela precisa encontrar a cruz de São Sebastião, que é o único artefato capaz de derrotar o vampiro milenar. A cruz precisa ser manejada por Jonas Rocha, que é o Reginaldo Faria, que tem 6 filhos e se casa com Carmen Maura, que é a Joana Fon, também com 6 filhos. Na sua passagem por Armação dos Anjos, o Vlad transforma várias pessoas em vampiro, incluindo aí a família Matoso, que é o Otávio Augusto e a Patrícia Travassos. A novela tinha efeitos especiais até avançados para a época, com destaque para lentes de contato dos personagens vampiros. Mas, aparentemente, o orçamento para lentes acabou no meio da novela, e daí para frente, toda vez que o vampiro se transformava, ele imediatamente aparecia de óculos escuros. A novela chegou a ter um rebento, que foi O Beijo do Vampiro, nos anos de 2002 e 2003. E eu esqueci de incluir aí na família Matoso, tinha também dois personagens que eram os filhos, né, do Otávio Sim. Augusto e da Patrícia Travassos, que eram o Matosão e o Matosinho. Uhum. Que eu não vou lembrar agora quem eram os atores que faziam. Enfim, eu acho que são duas novelas que eu assisti quando eu era adolescente e eram novelas para adolescentes, né? É. Então elas eram extremamente divertidas, tinham muitos personagens adolescentes e isso acabava gerando uma identificação. Você curtia essas novelas, Bi? Então, Vamp eu não assisti porque eu me lembro nessa época eu estudava nesse horário. Mas Top Model eu amo, inclusive a trilha sonora, acho que é um dos discos que eu mais ouvi na vida. Sim, eu tinha as duas, nacional e internacional. Era maravilhoso. Um dos filhos que eu me lembrei aqui era o Flávio Silvino, que inclusive sofreu um acidente de carro, né? Ficou... Verdade, o Flávio Silvino era o Matosão, era o filho mais velho. O outro era o André Gonçalves. Isso, é isso mesmo, Bia, arrasou na pesquisa rápida aí. É. Então, Vamp eu nunca assisti. Um pecado, eu acho, né? Porque parecia ser muito legal na época. Era muito, muito, muito, muito divertido. Muito mesmo. Sim. E Top Model era maravilhosa, né? É um clássico, né? Um ícone dos anos 80. Quem não queria ser filho do Gaspar, né? Quem não queria ser filho do Gaspar? Era o melhor pai, sério. Sim. Uhum. Então é isso, gente. A gente vai ouvir agora algumas músicas que estão nas trilhas de Top Model e de Vamp. A gente vai começar com ela, que é a nossa diva maior, uma das, sim, né? Maravilhosa, que é a Marina Lima com A Francesa. Vamos lá? Vamos. Top Music. Escondidos. cidade que não tem nem fim. Calada noite preta, noite preta. pushed his hand and sealed his fate. You. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, como eu amo essa canção. Eu também, é muito farofa, né, gente? Deixei até tocar um pedacinho mais aqui. O Firehouse é tipo o Chitãozinho e Chororó dos Estados Unidos, né? Sim, tipo isso. Então, no bloco anterior, a gente escutou a Marina Lima com A Francesa, da trilha de Top Model. Eu tenho uma história sobre isso, como eu comentei no bloco anterior. Eu tinha trilha sonora, né, nacional e internacional, em disco, em vinil. Só que o toca-discos lá de casa ficava no quarto das minhas irmãs. E eu não tinha acesso ao quarto das minhas irmãs o tempo inteiro. Então todos os discos que eu tinha, eu sempre gravava em cassete pra ficar ouvindo no meu Walkman da CCE. Uhum. E eu ouvia tanto A Francesa, eu sempre amei muito a Marina Lima. E eu sempre amei muito essa música. E eu ouvia tanto que, tipo, toda vez que acabava, eu rebobinava a fita pra ouvir de novo. Então eu não lembro exatamente agora quanto que era o tempo, mas eu sabia exatamente quanto tempo que eu tinha que esperar pra rebobinar até o começo de A Francesa. Eu ficava contando nos dedos até rebobinar pro começo da música de novo, de tanto que eu ouvia. Adoro. Depois a gente teve a Vange Leonel com Noite Preta, que é da trilha sonora de Vamp, era a música de abertura da novela. Vange Leonel, que infelizmente faleceu, né, recentemente eu digo até pelo menos uns 2 anos atrás, não me lembro exatamente quando foi. E a Vange, além de cantora, era escritora, era jornalista, era uma super ativista dos direitos LGBT, quando ninguém fazia isso, né? Uhum. Ela escrevia para aquela coluna GLS, risos, da revista da Folha de domingo. Ela era responsável pelo L, né? E teve essa música aí maravilhosa na trilha da novela, Saudades, Vange Leonel. Sim. Depois a gente ouviu a Cláudia Ohana com essa cover maravilhosa de Sympathy for the Devil, do Rolling Stones. Uma coisa meio mambo, né? Super, é maravilhosa. Muito boa. E é a música da sua personagem, Natasha, né? A Natasha cantava essa música nos shows. E foi pra gravar esse clipe que a personagem foi pra Armação dos Anjos e lá ficou, né? Uhum. Cláudia Ohana, que é maravilhosa, ou pelo menos era, né? Saiu, fez aí um grande happening na época que ela posou pra Playboy, porque ela se recusou a se depilar, né? Ela não depilou as axilas, não depilou a virilha, foi lá e posou, né? Então, um manifesto feminista numa época em que ninguém fazia nenhum tipo de manifesto feminista. Sim. E a última coisa que ela fez que ficou famosa foi cantar Smells Like Teen Spirit do Nirvana no programa do show. No programa do Jô, tudo errado, né? Foi maravilhoso demais. E por fim a gente terminou com Oingo Boingo, Stay, que é da trilha de Top Model. Que é uma banda que acabou, né, Bi? Eu acho que sim. Se não acabou, deveria. Sim, por favor. E você tem uma história sobre isso, não? Sim, tem o vocalista do Oingo Boingo, que até parece que eu vou lembrar o nome, né? Ele é ex-namorado da Kim Gordon, do Sonic Youth, né? Porque eu tô lendo o livro agora e eu comentei isso com você, que eu acabei de passar por essa parte em que ela comenta isso. Maravilhosa. Que o Ardon, que fez coisas incríveis na vida, inclusive namorar o vocalista do Oingo Boingo, enfim. Sim, deve ser um prazer pra ele falar isso pra ele. Pra ele, né? Enfim, e o que, que a gente vai ouvir agora, Bi? Você pode ler aí a parte do bloco 3, por favor? Vamos lá. Então, no bloco 3 a gente vai falar das músicas internacionais e os grandes momentos das novelas. É fato que muitas músicas de trilhas de novela ficam em nossa cabeça devido à associação com um personagem ou com um determinado momento. Quem consegue, por exemplo, ouvir Love by the Grace e não lembrar da Camila, de Carolina Dickmann, em Laço de Família, raspando o cabelo por causa dos efeitos colaterais do tratamento contra a leucemia? Ou do sucesso que a cover de Sheryl Crow fez para All By Myself, nossa, a gente tá falando tudo errado. Tema dos personagens de Fábio Assunção e Cláudia Abreu em Pátria Minha. Ou Wishing on a Star, que era tema da personagem Daniela Pérez, que foi brutalmente assassinada aí pelo ator que fazia seu par romântico na novela, de Corpo e Alma, na época. Nesse bloco, então, a gente vai focar nas trilhas internacionais, que representaram momentos importantes das tramas, nas novelas, e até na confusão entre a ficção e a realidade, começando com The Cover Girls, com Wishing on a Star, que é essa música aí ao qual refere-se a atriz Daniela Pérez. Referimos ou refere-se? Meu cu. Essa música é da Daniela Pérez. A música da Daniela Pérez, né? Que foi... Que tocou até o amanhã, né? Sim, que foi aí um grande bafo na época, né? Essa coisa horrível, né? Da confusão da ficção com a realidade, que culminou aí na morte da atriz. Foi uma coisa muito triste na época. Uhum. E essa música até hoje, quando toca, todo mundo lembra da personagem da Daniela Pérez, né? Ou da Daniela Pérez de fato, né? A pessoa Daniela Pérez. Vamos lá? Vamos lá. That's a music. We'll be right back. Like a

like sorry. Forgive me, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, say baby. Então a gente ouviu aí nesse último bloco The Cover Girls com Wishing on a Star, que é da novela de Corpo e Alma. Depois a gente ouviu a Lara Fabian. Quem é Lara Fabian sem essa música, né? Ninguém, né, meu? Ainda bem que existiu essa novela, né? Pra ele existir por 15 minutos aí. Que é a Love by Grace, né? Da novela Laços de Família, tema da personagem da Carolina Dickman. Enfrentando Sim. a leucemia. Uhum. Depois a gente ouviu a Sheryl Crow com a cover de All By Myself, da novela Pátria Minha. Inclusive, o disco da Sheryl Crow era vendido com um selinho escrito Contém All By Myself, música da novela Pátria Minha. Isso era muito bizarro, né? Só assim que a Sheryl Crow conseguiu vender um pouquinho no Brasil. Uhum. E por fim, a Tracy Chapman com Baby Can I Hold You, que também é de Vale Tudo, né? Sim. Você lembra de quem que era o tema? Eu acho que era o segundo tema da Regina Duarte. Como é o nome dela mesmo na novela? Raquel. A Raquel, exatamente. Eu acho que é o segundo tema dela com o Ivan mais pra frente lá do romance. Olha que loucura. Arrasou. Sim. Enfim, o fato é que não só de Rede Globo que vivem as novelas, né? Então, o SBT, apesar de nunca ter conquistado a liderança de audiência na TV brasileira com qualquer outra coisa que não fosse reprise do Chaves, uhum. também investiu muito em novelas. Então, ainda nos anos 80, começou a exibir as telenovelas mexicanas dubladas em português, como Os Ricos Também Choram, o clássico A Usurpadora, que passou umas 12 vezes no SBT, uhum. Ambição, Rubi, a trilogia das Marias, né? Maria do Bairro, Maria Mercedes e Marimar, com a Thalia, que a gente ouve aí de fundo. e as Infantos Juvenis Carrossel, Rebelde, O Diário de Daniela e Vovô e Eu, que tinha aí Gael Garcia Bernal ainda criança no elenco. E algumas produções acabaram sendo depois reproduzidas no Brasil com atores brasileiros, como o caso de Carrossel em 2012, e o clássico Chiquititas, que acho que eu e Rouba não pegamos porque a gente já estava numa outra vibe na época, né, Bi? Isso, já era mais anos 2000, né? É, a gente já estava num outro rolê. E um outro destaque também é a novela Marisol, que é praticamente um spin-off da Casa dos Artistas 1, né? A Casa dos Artistas foi um dos reality shows mais pioneiros do Brasil, que causou um escândalo por estrear meses antes do primeiro Big Brother da Globo, em 2001. E a Globo chegou a acusar o Silvio Santos de roubar o formato que eles estavam para lançar aí. E o elenco de Marisol conta com Bárbara Paz, que foi a vencedora da Casa dos Artistas 1. Conta também com o Alexandre Frota, que foi um dos participantes da primeira versão do reality. Além da Patrícia Coelho cantando uma cover maravilhosa de Eu Te Amo Você, da Marina Lima, na trilha de abertura da novela. Mas, tirando aí os projetos mais focados em música, né, como Chiquititas e Rebelde, o SBT nunca foi lá muito bom na estratégia de vender discos de trilhas sonoras de novelas, né? Apesar dessas aí terem vendido que nem água. É verdade. Então é isso que a gente vai ouvir agora. A gente vai ouvir aí essas algumas musiquinhas aí de novelas do SBT. Você chegou a ver alguma delas, Bi? Eu acho que eu vi um pedaço dessa da Bárbara Paz. Inclusive, a Bárbara Paz é uma excelente atriz, eu acho. Ela é muito foda, eu acho. Eu gosto dela. Ela chegou a fazer umas coisas na Globo também, né? É, ela é global agora, né? Ela fez até aquela novela que tinha o Félix, do primeiro Beijo Gay da TV. Eu acho, Beijo Gay em novela, né? Uhum. É, enfim, ela é muito boa, inclusive. Ela era a esposa do Félix, né? E vi as da Thalia também, acho que eu vi bastante na época. As da Thalia eu não cheguei a ver, mas as de criança eu cheguei a ver. Tipo, Carrossel, a primeira... Sim. Carrossel original, a mexicana, né? A brasileira eu não vi. Sim. É, eu também vi essa. Mas eu lembro disso. Tinha uma novela também no SBT, lá atrás, nos anos 90, nos anos 80, que eu tinha o disco da trilha, mas eu não lembro absolutamente nada, que era X-Pita. X-Pita, gente, que ela tinha uma transona, né? Aham, essa mesma. Ela era órfã, morava com as freiras. Que acho que foi uma espécie de protótipo de Chiquititas, né? Ah, certeza. Teve Bete a Feia também, que fez grande sucesso aqui, depois virou série americana. É verdade, era bem legal Bete a Feia, eu gostava. Mas aquela coisa, né, novela do SBT é tipo você vê fazendo janta, né, aquela coisa bem x, assim, tipo, ah, tá passando ali. É, mas acho que Bete a Feia não era do SBT, era da Record, não era? Então, eu acho que tem duas Bete a Feia, eu acho que Bete a Feia passou no SBT e depois tinha uma outra coisa de Bete que teve na Rede TV também, alguma coisa assim. Nossa, o meu também é Bete. O meu também é Bete. Enfim, né. Então vamos lá, a gente vai começar então. Eu coloquei a música errada aqui, deixa eu trocar. Ok. Então a gente vai começar com Yasmin e Ângela Márcia, né? Que são as. São duas das cantoras aí que cantavam as músicas da trilha de Chiquititas, que depois eram, enfim, deviam ser aí cantoras de 40 anos de idade, gravando músicas que depois eram dubladas por crianças de 12, né? Verdade. E esse bloco é difícil, hein? Tirando a última música. Esse bloco tá hard, mas a gente segue em frente muito firme. A gente começa então com Mentirinhas, da trilha de Chiquititas. Vamos lá. Sim, vamos. That Music. Mas ela teve que Seu tempo, que até a idade se pode escolher. dança ser o que quiser. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a que simple y sencillamente nunca he sabido actuar. Y sé que mueres por mí, vives por mí y nunca me has dejado atrás. Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo, pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido. Por eso te pido por favor, que todo esto me ha salido mal. Por eso voy a aprender, voy a vivir, voy a abrazarte más y más. Y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte, porque vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido. Por eso te pido por favor, perdendo a razão quando a a gente se vê. Mas tudo é tão difícil que eu não vejo a hora disso terminar e virar só uma canção na minha guitarra. Oh, eu te amo, você já não dá pra esconder essa paixão. E não quero me ver te roubando o prazer da solidão. Eu te amo, amo você, não precisa dizer o mesmo não. E não quero te ver me roubando o prazer da solidão. Eu queria te ver sentindo esse lance, tirar os pés do chão. Típico romance. Mas tudo é tão difícil que era mais fácil tentarmos esquecer e virar mais uma ilusão nessa madrugada. Oh, eu te amo, você já não dá pra esconder essa paixão. A gente ouviu aí, Roba? Então, olha, babado esse, hein, minha filha? Yasmin e Ângela Márcia, foi a primeira musiquinha aí, Mentirinhas, da novela Chiquititas. Depois Super Feliz, que é a tema de abertura do Carrossel. Quem cantava isso? Grupo Arco-Íris, alguma coisa assim, não era? É Grupo Super Feliz. É verdade. É, nossa, eles eram arco-íris, né? Eles eram super coloridinhos e tal. Depois RBD com Ensenha-me, que é da novela Rebelde. E a última, que foi a Patrícia Coelho, que é Eu Te Amo Você. E sabe que o disco da Patrícia Coelho eu achava bem legal nessa época? Eu acho que eu nunca ouvi o disco. Entendi. Eu trabalhava numa loja de disco nessa época e eu sempre ouvia. Meu, era muito legal, era tipo bem Marina Lima, assim, sabe? Ai, adoro. Era bem legal mesmo. Ela era super rockinho. Muito legal. E ela era da casa dos artistas também, né? Ela também participou. Sim, ela participou também. E uhum. A última coisa que eu vi dela foi que ela regravou Super Afim com o Adriano Sintra. Só isso. Gente, que bafo. E é bem legal. Arrasou. E é isso. Aí agora, então, a gente vai pro bloco 5, né? Que são as super novelas. A hegemonia e o dinheiro da Rede Globo transformaram as novelas em superproduções cinematográficas, geralmente tratando temas épicos ou de época, ou retratando determinadas regiões e culturas do Brasil, como Barões do Café e exploração pecuária. Geralmente essas novelas eram exibidas às 8 horas, né, no horário nobre, depois do jornal da Globo lá. Mais da Globo, né, que a gente tava falando aqui. Uhum. E agora às 9, ou então em faixas de horário especiais que traziam medalhões no corpo de atores da emissora. Que eram o Antônio Fagundes, Lima Duarte, a Renata Sorrá, Beth Faria, entre outros. As trilhas sonoras também ganharam traços épicos, com músicas gravadas sob encomenda, que uniam artistas de diversas nacionalidades, e melodias grandiosas, além de resgatar obras de grandes compositores brasileiros. A trilha sonora mais vendida da história é a de O Rei do Gado, que foi exibida em 1996, e teve aí um total de 1,5 milhão de cópias vendidas da sua trilha. Uau, né? É coisa pra caralho, né? E eu me lembro também, Rei do Gado também teve 2 volumes. Muito provável. É, eu também acho que foi uma novela que não teve trilha internacional. É, nessa época já era mais comum, né? Só quando eram essas novelas assim mais... Falando sobre Barões do Café, falando sobre pecuária, essas coisas, já era mais comum serem só 2 volumes nacionais mesmo, mas sempre 2 volumes, né? Sim. Eu não assisti a novela, você assistiu? Rei do Gado eu acho que eu cheguei a ver, sim. É, eu acho que eu estudava à noite nessa época também. Eu lembro que o Antônio Fagundes era gostosíssimo nessa época. Super. É, tanto quanto em Vale Tudo, né, que eu faria ele muito, inclusive... Sabe quando eu faria ele muito? É. Naquela novela O Bem e o Mal. Nossa! Que ele era um puta de um cafajeste. É, ele era muito putão, né? Ele era bem gostoso, inclusive. Ele era bem gostoso, né? Ele é um velho muito bonito hoje. Sim. É que sempre falo pra Kátia que ele é super macio, né? Ele é tão cabelinho branquinho, olha que velho macio. E assim, ele já era velho na época que a gente era moleque, né? Sim, verdade. É, ele já era um coroão, né? Já, ele já tinha seus 50 anos, eu acho. É. Ele deve estar com 70 e poucos agora. Por aí, é. Enfim, deixar o Antônio Fagundes pra mais tarde, a louca, né? Então aí, nesse bloco, a gente vai começar, então, com uma das músicas que fez parte aí da trilha sonora do Rei do Gado, que é Zé Ramalho com Admirável Gado Novo, e o resto depois a gente dá uma comentadinha quando voltar. Arrasou, vamos lá. Vamos. That Music. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Eu, vida de galo, povo marcado, e povo feliz. Agora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam

fatto ancora sì, cantare per non morire, illudermi per non soffrire, parole, colore della vita, sempre, sempre per te. Stop! amor vier. E ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. De amor no passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o peito dormente espera um bem querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta num semblante de mulher. O passado de volta num semblante de mulher. To music. Face. Yes. Então aí nesse bloco das novelas épicas de fase, de duas fases e de época e etc, a gente ouviu o Zé Ramalho com o Admirável Gado Novo, da novela Rio do Gado. Depois a gente ouviu Agnaldo Raiol e Charlotte Church com Tormento d'Amore. É de fato um tormento essa canção, que é da novela Terra Nostra. Depois Gilbert, Laura Pausini, Alejandro Hans e Fama Coral, mas eu só ouvi a Laura Pausini com Esperança, da novela de mesmo nome. E de novo Zé Ramalho com Entre a Serpente e a Estrela, de Pedra sobre Pedra, que eu acho que é uma música muito bonita, era tema do Lima Duarte e da Renata Sorrá, né? Que eles eram rivais, mas tinham vivido um grande amor no passado. E é isso, né, Bi? E é isso. Faltou novela pra cacete. A gente tava conversando agora no chat aqui enquanto gravava. A gente lembrou de Rainha da Sucata, por exemplo. Uhum, que marcou uma fase aí da lambada, né? Exato, que tinha a música do Sidney Magal, né? Mas, enfim, acho que deu pra gente cobrir bastante coisa legal, né? Sim. Deu pra fazer um geral. Deu pra fazer um geralzão. A gente vai ficando por aqui então com esse episódio número 40. Olha só, um episódio histórico do Data Music. E você quer deixar um recadinho, Roba? Não, quero mandar um abraço e beijo pra todo mundo que tá ouvindo, que ouve, que vai ouvir. E é isso. Fiquem aí sempre com a gente. Muito obrigado. Arrasou. Mando beijos também para todos que nos ouvem. Espero que vocês estejam curtindo. Comentem mais, mandem mais e-mails, deixem mais mensagens, que uma hora ou outra a gente lê tudo aqui em conjunto. A gente vai tocar mais uma música só para ir embora, né? que é de algo que não necessariamente é uma novela, mas é, né? Que é a Malhação da Rede Globo, né? Que é um formato aí meio que de série, mas é considerado muitos aí por também uma novela. E se realmente pudesse ser considerada uma novela, a Malhação é a que está há mais tempo no ar na TV brasileira, desde 1995, né? Sim. É muito tempo. Muda a trama, muda os atores, mudam os personagens, mas continua sendo Malhação, nem na academia mais é, né? Uhum. Mas continua sendo Malhação. Enfim. Sim. A gente vai terminar então com um dos vários temas de abertura que essa novela teve e que acabou sendo aí provavelmente o de maior duração e o mais histórico de todos, que é o Lulu Santos com Assim Caminha a Humanidade. E a gente volta semana que vem, né? Então, isso mesmo. Então tá, gente. Beijões. Um beijo. Music.